Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Pergunta, Google. Diga. Se você fosse fazer uma moto, o que você colocaria nela? Que estampa você colocaria no... Na minha moto? É, na sua moto, lá no tanque de gasolina. Estamparia um computador. E você? É, um computador é bacana, mas um computador com fogo nas costas, assim, com chamas, on fire, fica muito mais estilo. É. Fica muito mais bonito, fica muito mais chamativo, sabe? Porque geralmente essas coisas, o chassi de uma moto de bom gosto, é claro, ele é escuro. Ele não é amarelo, ele não é verde, ele é uma cor escura e... Mas tu sabe que o chassi da moto ele não fica totalmente exposto, né? É, não fica não. Tô falando daquela parte do... Da carenagem. É aquela parte onde coloca gasolina, sabe? O tanque da moto. Tanquezão, aquele tanquezão bonito, que tem aquele espaço bacana pra inventar um desenho. Só um computador mesmo? Não faria nada. Caramba, minimalista. É, fazer o quê, né? E assim estamos começando o programa e o tema hoje vai ser sobre duas rodas. Sobre motocicletas. É, a gente está assim meio quebrado porque o Google está saindo do trabalho. Eu tô acabei tá doente. Todo dói, mas eu tô aqui, tô presente. Tô doente, mas tô presente. Papai, agora tá curta. Tem problema não, fere com Silva. Você está atrás de venda de estilos, frios, enlatados e cosméticos ou laticínios? Aqui no Mercadinho R Silva você tem uma variedade de produtos, além de miudezas e bebidas em geral com a qualidade de sempre. Não fale com os outros, fale com o Silva. Se quiser negociar, fala com o proprietário Raimundo Farias ou Nayá. O que está esperando? Venha negociar com a gente. Mercadinho R Silva, Rua Eduardo Ribeiro, número 3842, Jalari 2. Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas em preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estilos em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. Tá com problema de quê, Luber? Eu? É. Antes de quê? Ai, eu tô com tosse. Tá com tosse? Tá ruim na garganta? Tô. Puxa, meu. Tá se engarregando com pelo na garganta? Não, é obra lá em casa. Sinusite e tal. Sintomas graves de sinusite. Tô totalmente... Total e completamente bichado. Parece que... Parece que... Parece que o quê, rapaz? Parece que tem um gato aqui, um pelo de gato, alguma coisa no meu pescoço. Cuidado, hein, com essa quantidade de cabelo aí na tua garganta. Então, estamos começando agora mais um Regionautas com toda essa... Animação, boa vontade. Então, pra dar uma animada, vamos lá fazer. O que a gente pode animar esse programa? Vamos começar. Talvez vamos falar de uma coisa animada, sabe? Aquela coisa. Ai, ai. Se bem que o tema de hoje Não tem, não, é justamente para pessoas não muito animadas, que é, são as motocas. Porque tu já notou que aqui na cidade, quando tu vê um gordo andando, geralmente ele está em cima de uma moto, ele nunca está a pé. Porque eu sou um usuário de bicicleta, eu engordei usando moto. Passei duas semanas usando moto. Caramba! Engordei. Sério, e a gente vai falar sobre ela, mas primeiro, o que é uma motoca, Google, pra você? Cara, é um veículo de duas rodas. Ah, sei lá, tem a moto, ela é um veículo bastante ágil. É. É leve, econômica. Você carrega uma moto? Consegue carregar uma moto? Consigo carregar uma moto. Carregando a bateria da moto, eu estou carregando a moto. É mesmo! Carregando embaixo do braço. Eu acho que uma eu coisa. Eu consigo carregar embaixo do braço a moto. É. Só não consegue levantar. O pneu dela no chão. Vou... Ah. Não, consigo levantar. Outro dia eu levantei a moto de brinquedo do meu vizinho. Tava levantando a moto, cara. Tu consegue carregar a moto, não é leve. Em primeiro lugar. Não é leve. Então, vamos lá. Motocicleta. Conceito de motocicleta. Cara. Motociclo. Que nome. Sério, como é que os. Que nome é esse, bicho? Motocicleta ou motociclo? A gente vai fazer uma pesquisa, aí coloca. Por que os caras não falam de forma como o povão, sabe? Moto. Ou mota. Motoca. Moto, motoca. Aí, aí. Mota, perereca. Perereca? É, cara, tá vendo? Ficou perereca por causa do ré. Ré. É, faz sentido, faz sentido. Cara, a moto ela tem uma história bem interessante, né? Ah, é? Olha, escuta só, ela foi inventada simultaneamente por um americano e um francês. E os caras não se conheceram, cada um pesquisando seu país de origem. Cada um fabricou um tipo de bicicleta equipada com motor a vapor. Na época, né, só os navios e locomotiva movida a vapor era comum. Ah. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Já existia ônibus a vapor na Inglaterra e na França na época. Ou seja, o motor a vapor estava realmente começando a ser muito utilizado. Aí começaram a experiência para adaptar o motor a vapor em veículos leves. E ainda não existiam os motores a gasolina naquela época, né? Até 1920. Aí quando os motores a vapor foram abandonados definitivamente para veículos mais leves. O inventor da motocicleta com motor a combustão, que hoje em dia as motocicletas são com motores a combustão, no caso combustão interna, foi um alemão. Isso foi em 1885. O cara instalou um motor a gasolina, de apenas um cilindro, que era leve, né, e rápido para usar na bicicleta, e era uma bicicleta de madeira, né? Tanto que nessa época a bicicleta ainda estava sendo desenvolvida. Nossa, velho. A bicicleta estava sendo inventada ainda nessa época, ela estava chegando no seu modelo final. Tá tudo errado mesmo, tipo, a moto foi inventada praticamente antes da bicicleta. É que nem o cara querer andar antes de engatinhar. Aí, beleza, né? Aí o primeiro piloto da moto, de moto, uma moto a combustão, a moto com motor de combustão, foi um rapaz de 16 anos. Já era um de menor. Já começou errado, tava muito errado no negócio. Aí o curioso é que um dos pais do automóvel, que não tinha a menor intenção de fabricar veículo motorizado sobre duas rodas. Olha, o cara não tinha intenção e fez. O fato é que depois da máquina da invenção da motocicleta, ele nunca mais construiu outro, só se dedicou ao automóvel. Foi legal, né? O mundo é zoado. Aí outra. Por que que tu acha que saiu um podcast mês passado todo mês? Que é justamente para provar que o mundo tá zoado, para lembrar. Outra só, olha só. A primeira fábrica de motocicleta surgiu em 1894 na Alemanha, que se chamava Hildebrand e Wolf Miller. Saúde. No ano, os caras construíram uma fábrica na cidade de Sten e outras indústrias pequenas surgiram desde então. Já em 1910 já existiam 394 fábricas de motocicletas espalhadas pelo mundo. Nossa. 208 delas só na Inglaterra. A maioria fechou, né, por causa da concorrência. Ou seja, tipo, era um negócio novo, muitos se aventuraram. É. A concorrência era complicada. É, eu usando industrial naquela época era um negócio. É, a indústria ali perigoso. Mais. Aí, por exemplo, também nos Estados Unidos, as primeiras fábricas, que era Columbia, Orient e Minneapolis, surgiram em 1900, chegando a 20 empresas em 1910. E tanto a concorrência era grande no mundo todo que começaram a induzir inovação e aperfeiçoamento, ou seja, começaram a melhorar o produto para poder conseguir se sair melhor no mercado. É, e cada um tentando ser mais original, tipo, cada um inventava uma coisa nova. E já tinha disponíveis motores de 1 a 5 cilindros, ou seja, já existiam motos bastante rápidas. Entendeu? Na década de 1910. O que é muito. O que é muito estranho, essa potência. Mas se bem, o que não é muito estranho não, sabe por quê? Estranho. Por causa que lá a gente vê França, Europa, esses lugares têm um terreno muito, vamos dizer assim, inclinado. Eles precisam de uma potência. Tem muita montanha. Para vencer os campos, ladeira. Eu já vi até alguns lugares assim, isolados, que os cara coisam cabra. Criam cabos que eles usavam para acessar locais mais, vamos dizer assim, íngremes. Isso aí. As motos rústicas. É, e já tinha moto de 2 a 4 tempos naquela época, ou seja, já era tecnologia antiga isso. É, a marcha, marchazinha básica. Aí, tipo, suspensão foram aperfeiçoada para oferecer mais conforto e segurança. Tinha uma fábrica alemã, NSU, ela já oferecia a suspensão traseira do tipo de monochoque, que é uma suspensão utilizada até hoje. Que ano? 1914. Ou seja, essa tecnologia de ter um amortecedor traseiro de monochoque é utilizada até hoje. É. E nessa época, tinha nessa época, nos Estados Unidos, o inventor Robert Hopper, do coisa de 250 cilindros de Robert Hopper, ele na primeira bicicleta coisa dele, ele desafiou os corredores de bicicletas a correrem junto com a moto dele, que naquela época tinha o ciclismo, sabe aqueles esportes de nobre, sabe, tipo, porque tem aqueles esportes povão, futebol, basquete, coisa, e tem os esportes de aristocratas, que é o esgrima, o ciclismo. Aqueles esportes de almofadinha. Almofadinha, se é que tem. Na década de 50, a suspensão dianteira ela foi muito utilizada, começou a ser utilizada. E até hoje a suspensão dianteira vem sendo utilizada, vem sendo aperfeiçoada mais. Há tempos atrás, por exemplo, a suspensão dianteira era só a mola. Hoje em dia você encontra a suspensão dianteira de ar comprimido. E nem naquela época era movida a carvão e a vapor, cara. Imagina o tamanho desse trambolho. Sabe o que isso me lembra? Não era tão grande, não. Eu acho. Sabe o que isso está me lembrando? Aquele filme do Double Dragon, que o cara pegava lixo e saía queimando o motor nuclear. Você lembra? Não. Você lembra? Era no De Volta pro Futuro. Não, era no. Não, no Double Dragon também tinha. Também tinha no Double Dragon. Tinha no Double Dragon, que eles até param no meio da rua, olha aí, pega lixo, aí coloca no motor pra queimar e jogar na atmosfera. É. Cara, que zoado, bicho. Que zoado. Olha só, no ano de 1914, a motocicleta mais confortável era a Indian, de 998 centímetros cúbicos. Mais ou menos 900 cilindrados. E possuía braços oscilantes na suspensão traseira e já tinha partida elétrica. Olha aí. E o requinte, isso só foi adaptado em outras marcas recentemente. Em 1914 você tem uma moto de 900 cilindradas com partida elétrica. Sendo que a eletricidade naquela época ainda estava sendo. Ainda estava ficando popular. Cara, aquilo é luxo demais. Fala com o Tesla que ele colocava. Ele colocava a toa por aí, 14,26. Em 1923, teve uma motocicleta inglesa chamada Douglas. Já utilizava freio a disco. tecnologia bem antiga, né? Foi evoluindo. Já, só que em prova de velocidade. Porém, foi nos motores que se observou a maior evolução. Hoje em dia, realmente, a gente vê isso mesmo. Alcançando níveis de tecnologia jamais imaginados. Ó, como comparação, seriam necessários mais de 260 motores iguais ao da primeira motocicleta para se obter uma potência equivalente a uma moto moderna de 1.000 cilindradas. Ah, agora eu entendi por que ele desafiou os ciclistas, porque ele era velho, ele colocou com 73 anos de idade. Aí ele chegou, e aí, jovenzinhos, vocês conseguem me acompanhar? Vocês ganham de um velhinho? Vocês ganham de um velho? Vocês ganham de um velho? Aposto que riram dele quando ele ligou o turbo. Nitrox. Deve ter sido. Ele corria 48 km/h. 48 km. Cara, e ele disputou essa corrida com o pessoal mais novo numa pista de madeira, bicho. Mas as pistas de velódromos são de madeiras até hoje. É aquelas circulares, né? Velódromo, pista de velódromo. Tá, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma invasão progressiva das máquinas japonesas no mercado mundial. Ou seja, os japoneses fabricavam motos com alta tecnologia, design moderno, motor potente, leve, confortável e barato. E o Japão e as fábricas japonesas causaram fechamento de fábricas no mundo inteiro. Cara, o Japão nos Estados Unidos só restou a tradicional Harley Davidson, mas hoje o mercado está equilibrado e com espaço para todo mundo. Ou seja, lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, o Soichiro Honda fez uma moto a partir de peças destruídas de outras motos, de outros veículos. E ficou aí melhor. Ele juntou numa bicicleta e criou a Dream. A chamada Dream, a primeira moto da Honda. Primeiro cacareco. Porque era um sonho que se realizava. Lembrando, né, que Soichiro Honda, o fundador da Honda, ele cursou no Japão um curso de engenharia mecânica, mas não se formou. Dizendo que não precisava de um diploma para ter o conhecimento. Entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder, e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Naquela época era mais fácil. Se tu soubesse falar, tu estava numa fábrica, tu era rei. Agora, hoje em dia, não tem diploma? Tu vai ser peão. Tu vai carregar pala. A motocicleta no Brasil também tem uma história. Essa história da motocicleta no Brasil começa no início do século passado. Logicamente, que toda a história de veículo que começa no Brasil é com a importação de veículos de estrangeiros. Exceto do avião. Aqui não se faz nada. Aqui não se faz nada. Exceto o avião, que a gente exportou a ideia só. Só. Tá. Importou muitas motos europeias e algumas de fabricação americana, juntamente com veículos similares como os sidecars, que naquela época já eram conhecidos. Aquela coisa lateral. Aquele carrinho que fica na lateral, chamado de sidecar ou carrinho lateral. Peraí. O sidecar, aqui, se alguém for vender um sidecar aqui, ele não vai conseguir. Porque eu já vi pessoas numa moto normal, sem sidecar, umas 5 pessoas ou mais numa moto aqui em Itacoatiara. Já vi. Não, isso é normal. Não é normal. Se fosse normal, não teria inventado sidecar. Cara, vai na Índia, velho. Na Índia isso também é normal. Vai em outras cidades brasileiras, isso é normal também. Com sidecar, né, e também triciclos com motores. Ou seja, naquela época também já tinha os triciclos motorizados. No final da década de 1910, já tinham 19 marcas rodando no país, entre elas as americanas Indian e a Harley Davidson. Tinha uma belga que vendia motos com motores de 4 cilindros. Ah, sim. Tu falou em 1910, tu sabe esse aquele velhinho, o Edward Hopper? Sim. Que, sabe como ele morreu? Não. Ele morreu em cima de uma moto. Acho que uma queda. Ele tá tentando melhorar o tempo dele, né? Num velódromo. Aí detalhe, ele caiu, mas o que matou ele não foi a queda, foi um ataque fulminante que deu. Um susto. Curioso, né? Isso aí. Aí a grande diversidade de modelos provocou o aparecimento de vários clubes de competição. Tem um raid no Rio de Janeiro e São Paulo, numa época que não existia nem estrada no Rio de São Paulo, ou seja, já existiam, por exemplo, grupos que faziam viagem de moto antes de ter as estradas para viajar. Cara, isso é totalmente a história do filme Diários de Motocicleta. Vai chegar lá. Aquilo lá é incrível. Vai chegar lá. No final da década de 30, começou a chegar as máquinas japonesas no Brasil. A primeira marca japonesa foi a Asahi. E durante a guerra, as importações da moto foram suspensas, né? Mas retornaram com força depois do conflito. E a chegada da NSU, BMW, Zanda, marcas alemãs, Triumph Norton, Vincent, Royal Enfield, Metalist, marcas inglesas, a Indian e Harley Davidson, marcas americanas, a Goods, italiana, Jawa, até marca tcheca, entre outras marcas ainda. Todo mundo menos o Brasil fazer criar a primeira motocicleta fabricada no Brasil foi a Monarch. E usava um motor inglês de 125 cilindradas. Fabricada. Será que usava peça? Hoje, não, mas hoje em dia, se tu for pesquisar, existem montadoras que compram motores de outros montadores. Isso é uma coisa mais normal. A Chevrolet, por exemplo, ela só é uma subsidiária da GM. Ela monta com os motores da GM. Por exemplo, na Fórmula 1. A Williams usa motores da Renault. É, mas isso daí é, a gente tá sempre pegando. A gente nunca. Não, mas pra tu ver como os estrangeiros também fazem isso. É fogo. Enfim, continua. Ou seja, não adianta criticar o brasileiro, os estrangeiros fazem isso até hoje. Não, terceirização. E essa moto da Monarch foi fabricada em 1951. Depois dessa moto lançada em 1951 pela Monarch, a Monarch ainda lançou 3 modelos maiores com propulsores da fabricante CZ. Saiu. E Jawa. Quase não sai. Empresas tchecas. E um ciclo motor, ou seja, uma que eles chamavam de Monareta. Hã? É aquelas mobiletes, as famosas mobiletes. Eita. Pois é, ela é chamada de Monareta. É equipada com motor alemão. Nessa mesma década, apareceram em São Paulo as motonetas Lambretas. As famosas Lambretas. Apareceu também, tinha uma motoneta chamada Saci. Hã? E uma motoneta chamada Mosquito. E no Rio de Janeiro começaram a fabricar Iso. Isso. Que era uma moto de 150 cilindradas que vinha com motor italiano, e a Vespa. A Vespa é uma motocicleta muito conhecida. E o Gulliver, um ciclomotor. O Gulliver, eu acredito que hoje em dia ainda existam versões de Gulliver com um tipo de motoneta que o motor dela não fica todo concentrado na lateral da roda do veículo, da bicicleta, da roda traseira. Acho que quanto menor a corrente, mais potente, né? Não sei exatamente se funciona assim, porque eu não entendo muito de mecânica. De mecânica. Ainda assim, né, o crescimento da indústria automobilística no Brasil, juntamente com a facilidade da compra dos carros, a partir da década de 60, paralisou a indústria de motocicletas. Ou seja, teve uma estagnada. Somente na década de 70 é que o motociclismo ressurgiu com força e verificou a importação de motos japonesas como Honda e Yamaha e Suzuki. Ou seja, hoje em dia as marcas que mais importam, que mais fazem importação de moto para o Brasil, quer dizer, faziam, hoje em dia fabricam aqui, que é a Honda e a Yamaha e Suzuki, e alguns fabricantes italianos. Surgiram também fabricantes brasileiras como FBM e AVL. E no final dos anos 70, início dos 80... Não foi a época da ditadura que teve um período que o Brasil abriu muitas portas para empresas? Surgiram várias montadoras como a Honda, se estabeleceram, né? Honda, Yamaha, Piaggio, Brumana, MotoV, que era o nome utilizado pela Harley Davidson no Brasil, Alpina. E nos anos 80, observou a retração do mercado de motocicleta. Ou seja, quando várias montadoras fecharam as portas. Foi quando apareceu a maior motocicleta do mundo, a Amazonas, que tinha o motor Volkswagen de 1.060 cilindradas. Atualmente, atualmente, a Honda Yamaha domina o mercado brasileiro. Mas, ainda assim, tem as grandes marcas, né? Mundiais, por exemplo, a Harley Davidson, fabricando as suas motos no estilo de estrada, no road. Tem a Kawasaki, que fabrica a moto Ninja. É uma das melhores motos, uma das motos mais populares das esportivas, bastante conhecida. Também muito utilizada pelo pessoal que curte customizar motos. Eu não sei se a Indian, que fabrica as motos Indiana. Aquelas motos que é que nem moto de corrida, mas mais fininha. Não. A Índia fabrica moto no estilo da Harley Davidson, moto pra estrada. Aquelas deitadona. Oi? Aquelas deitadona meio triciclo, que é lá que tá falando? Não. Moto estilo de estrada, estilo Harley Davidson. Dá um exemplo mais popular, moto como a Shadow da Honda. Entendeu? São motos pra estrada. E a Índia, ela fabrica a Indiana, que é uma moto que, por exemplo, você pergunta de alguém qual uma moto que bate a Harley Davidson. Não tem jeito. A Terra do Apu. Não. Terra do Apu, não. Índia é o nome da motocicleta, e Indiana é o nome brasileiro que dá tradução para as motos. Não tem nada a ver com o país da Índia. Ah, você que falou Índia, eu tava falando que fosse as fábricas do Apu, da Índia. Cara, não, essa viagem foi totalmente fora de... O remédio deve estar, o remédio, ele deve estar. Aí, a motocicleta, pelo fato dela ser duas rodas e tal, ser um veículo mais leve... Ser rápida. Ser um pouco mais rápida na questão da cidade, na questão do trânsito, porque já fizeram várias vezes... Disputa entre moto e carro, infelizmente a moto perde. É, pelo tamanho também, 4 contra 2, né? 4. Não, a quantidade de rodas não influencia tanto, que influencia a potência do motor e o peso. A moto, ela é construída para ser leve. É. Diferente do carro, o carro é construído para ser pesado e atingir grande velocidade. Mas a mobilidade da moto, tipo. É muito maior. Muito maior. Isso é com certeza. Cabe menos espaço, ocupa menos espaço que um carro, literalmente a metade. E ela teve um papel fundamental na nossa história, principalmente na Primeira Guerra Mundial, já estavam usando ela. Mas a moto foi inventada em 1800. A moto já era utilizada desde 1800. Desde 1885 tem registro de... É. Então, se não fosse utilizada, né? Olha, por exemplo, o avião, o Santos Dumont fez o primeiro avião mais pesado, o primeiro avião motorizado mais pesado que o ar voar. Colocaram uma bomba nele e... Não, foi em 1914, no ano que a guerra estourou. É, mas... E no ano seguinte já tinha fabricação em larga escala de avião monomotor. É, ele até teve desgosto porque... Ah, ele ficou muito chateado porque a invenção dele... Que era para realizar um sonho, virou uma arma de guerra. Virou uma arma de guerra. Diferente dos irmãos Wright, né? Que... E eficiente, os irmãos Wright, tipo, olha, nosso avião, nosso, teoricamente, nosso avião. Eles utilizaram catapulta, né, pra ajudar. Não tinha motor, mas precisou de uma catapulta pra dar um impulso inicial. Então, tanto é que é uma muito usada a catapulta hoje em dia pra impulsionar justamente nos porta-aviões. É, mas só que tem que levar em consideração que no porta-avião o espaço pra decolagem é pequeno, então a utilização da catapulta é pra ajudar e não pra dar a propulsão inicial. É, devido à falta de espaço para compensar, vamos dizer assim. Isso aí. Falando de moto, falando de trânsito, né? Para se conduzir a moto de forma, vamos dizer, legal, é preciso ter a CNH da categoria A. Eu possuo a minha, já tem alguns anos. Isso. Apesar de eu dirigir há mais tempo do que eu possuo. Mas é certo, rapaz, viva a liberdade, rapaz! Como todo brasileiro. Isso aí. Praticamente. Que isso aqui mais nos Paranauê? Existem técnicas específicas para conduzir motocicleta, seja de qualquer tipo, de qualquer modelo, e em cada terreno também existe uma técnica diferente de condução. E também, é claro que é indispensável, né? Utilizar os equipamentos de segurança adequados. E o equipamento obrigatório na utilização da moto é o capacete. Aqui na cidade está se adequando, depois de muitos anos, a maior parte da população está se adequando, porque existe uma pequenininha parcela, pequena mesmo, que já utilizava capacete. E esses aí, eles estão literalmente rindo. Estão rindo do pessoal que... Rindo do pessoal que começou a aprender que tá chorando. Barra. Aqui teve até um caso inusitado de um radialista. Eu vou até falar porque é de uma rádio, igual mesmo, uma Concorrente, é. A nossa. Que ele achou o maior absurdo ele ser autuado. Não, ele a galera autuar. Tipo, como se as pessoas estivessem... errada de seguir a lei. Uma lei federal. E teve até. Antes desse período. Muitos anos antes dessa fiscalização mais, vamos dizer, rígida. Foi há uns 2 anos quando estavam pegando os mototáxis fizeram batida, ele falando: é um absurdo tirar o pai de família, a opção do trabalhador. Cara, se o cara quer trabalhar, se adeque. Seja. Se legalize, cara. O governo tá certo, rapaz! Ah, o governo tá certo, tá? Olha aqui! É um EPI, é pra vida. É um equipamento de proteção individual. Agora o cara quer. Tudo bem, beleza. A pessoa, só que hoje em dia tem aquele conceito que tu é um freelancer ou tu é um mototáxi. Tipo, tu ficou desempregado, tu quer trabalhar logo, o mais rápido possível, ou tu vira um freelancer, um trabalhador autônomo, tu vira um mototáxi. Só que aqui na cidade a concorrência tá grande. Por exemplo, aqui em Itacoatiara, a fiscalização está pedindo somente o uso do capacete. Justo. Correto, tá bom, tá legal. Mas daqui a um tempo, acredito eu... Se Deus quiser. Que vão pedir, também fazer a exigência do uso do documento. Não, colete não é obrigatório. Documento tem que eles estão... Documento tem que estar em dia. Já estão exigindo já agora, né? A moto está emplacada, eu acho, né, que a moto está emplacada, mas também está cobrando junto com o capacete e o retrovisor, que é outro equipamento que você tem que utilizar na moto, porque aqui eu já escapei de muito acidente, porque tinha muito, como eu posso dizer assim... Ah, tá. Muito barbeiro que achava que eu não precisava de retrovisor para dirigir. Que ele acha que dá tempo de olhar para direita e para esquerda, né? Não, nem isso, o cara ia dobrando. E é isso aí. Pô, super legal, né? Aí se eu fosse em frente e batesse numa pessoa dessa, aí a pessoa ia querer me matar porque eu bati nela, mas sendo que ela que foi a culpada de me fechar. Ou pior ainda, o meu colega já foi na delegacia porque o cara ultrapassou pela direita. Que burrico! E o cara chegou lá com toda a razão, teoricamente, se achando com toda a razão. Ele me ultrapassou, eu ultrapassei ele pela direita, e aí ele veio e me bateu. Aí o cara na moto ultrapassou pela direita? Aham, beleza. Ótimo! Ele admitiu. Você tem que ultrapassar pela esquerda. Você só fica salvo de ultrapassar pela esquerda, você só pode ultrapassar pela direita quando a pessoa que está na sua frente vai dobrar para a esquerda. Aí sim você pode passar pela direita dela. Sabe o que aconteceu? O cara lá anotou. Beleza. O escrivão anotou e pronto. O cara declarou a culpa. O cara declarou a culpa e é isso aí. Vamos nessa. Seguir em frente. É terça-feira, sabe? local comum. A moto, ela é composta de diversas... Ela tem alguns dispositivos necessários para o seu controle. Geralmente tem a seguinte configuração. Ou seja, toda moto possui manete de freio, dianteiro, que sempre está à direita do guidão, o manete de embreagem para as motos que usam embreagem, na esquerda do guidão, pedal no lado direito da moto para o freio traseiro, o câmbio de troca de marcha ele fica no pé esquerdo, com exceção dos motores dos motores CVT, que são motos que trabalham com troca de câmbio automática. Um exemplo seria a Lambretta. E nesse caso, essas motos CVTs possuem apenas acelerador e freio, sem comando de pé. É mais simples, né? Assim, ficando assim. Ambas as motos, tanto a CVT quanto as comuns, carregam tecnologias embarcadas, como interruptores para ligar os piscas de alerta da esquerda à direita, para o farol também, lanterna de farol, para-lama, painel de velocidade, etc. O chassi pode ser simples ou um chassi de duplo berço multitubular, ou seja, um chassi de duplo berço multitubular, ele se utiliza de tubulação no seu chassi e ele é duplo, ou seja, o chassi ele é feito, são dois chassis com o mesmo encaixe e ele torna-se duplo quando você encaixa as duas peças. Suspensão traseira de diversos tipos. Hoje em dia existe a ProLink, Monoshock e braço oscilante. São os tipos de suspensão traseira. Geralmente a preferência da suspensão traseira ela tem que ser construída com aço ou alumínio. Tem alguns casos mais raros que ela é feita com magnésio, carbono e titânio. No caso do carbono e do titânio, são para motos que vão ter muito impacto, ou seja, vai ser comum você encontrar motos de motocross ou algumas motos para estrada, para rodovia, que utilizam carbono ou titânio na composição da suspensão traseira. Aí entra uma categoria de motociclismo que é a profissional, no caso tem o Rally Dakar, né? Que é a grande competição de longa distância que acontece no deserto. Isso. E também, além das corridas de motocross, que acontecem em pequenos estádios, e os X Games, e esses daí são três competições que eu recomendo fortemente que a pessoa pesquise. Principalmente o fato do Rally Dakar, que é mais uma prova de resistência para o motociclista. Para todos, né, cara? Tanto pro carro, pro... Eu não sei como é o circuito, eu não sei se o circuito do motociclista, no Rally Dakar, chega a ser o mesmo, ou tem o mesmo comprimento do pessoal do carro. Não, pior que tem. Tem. Tem. Mesmo checkpoint, mesmo locais para as equipes. Pois é, eu acredito que seja a categoria mais difícil. Tipo a Copa do Mundo dos carros. Copa do Mundo de Rally. Dos carros. Carro e moto. Porque... Não, de Rally. É de Rally. Tem também aquele, o Rally da França, se não me engano, que... que tu atravessa praticamente da Inglaterra até Dublin. Na verdade, tu atravessa quase toda a Europa, né? A partir dali. Tem um nome essa corrida, eu esqueci o nome, mas ela é mais em estrada, ela é quase toda em rodovia. Hoje em dia, todas as motocicletas têm suspensão. Porque ficava. A fim de manter a roda em contato com o solo o maior tempo possível, para parte do terreno irregular, garantindo estabilidade e conforto. Conforto, principalmente, que para quem andou no cavalo, sabe que cavalo não tem suspensão, né? E o impacto todo fica nos Países Baixos. Isso aí. Olha só, o freio é uma coisa muito importante, né? O freio dianteiro, ele era um paralelogramo. Aí, devido a competições, foi desenvolvido o garfo telescópico, que foi patenteado pela BMW, conhecida por fazer carrito, carros também e motos esportivas, hoje em dia de luxo, já contribuiu, né, para o motociclismo mundial, criando a suspensão traseira com slide paralelo e depois slide oscilante. Os freios, eles são necessários para parar o veículo, ou seja, o nome já é bem específico, né, freio, para fazer a frenagem do veículo. No início, os sistemas utilizados, eles entravam em atrito diretamente com a roda, ou seja... Aí quebrava, que nem a bicicleta. Parece com o freio da bicicleta, porque o freio da bicicleta ele entra em contato com o aro, não com a roda. A borracha gasta e quebra o aro. Aí, posteriormente, foi criado o sistema de freio com cubo e sapata, que é um sistema parecido com o freio de lona. Ainda as motos da Honda utilizam muito hoje em dia. A Honda ainda tá atrasada nessa questão de freio, enquanto as outras marcas estão passando para o freio a disco, como padrão, a Honda ainda faz muito o freio de lona. Né? E em seguida foi incorporado o freio a disco, que tem acionamento hidráulico ou mecânico. E hoje em dia tem os freios chamados ABS, que eles são, ele é um sistema de freio que não trava a roda. O freio a tambor, freio de lona, ele é um sistema de freio que ele faz o travamento da roda. Então tinha muito acidente porque travava a roda, mas o carro continuava andando. Aí veio o freio a disco. Ele já faz uma frenagem mais eficiente, mais delicada, mais pausada, mais eficiente. Aí depois veio o sistema ABS, que quando para mais rápido, sem travar a roda. As motos são, hoje em dia, as motos são propulsionadas com motores a gasolina há 4 tempos, a sua grande maioria. Mas ela já está passando para os híbridos, né? Que é sempre tem álcool e já tem. A primeira moto no Brasil a ser bicombustível foi a CG, Titan, acho que 150, da Honda. Ela foi uma febre há uns anos atrás. Ela foi a primeira moto bicombustível para álcool e gasolina. Mas existiam motos de híbridas, elétrica e a gasolina, mas foi bem antes. Né? E por falar em moto elétrica, daqui a 5 anos tem a previsão para estar popularizando aquelas motos a bateria. Já viu aquele modelo que tu tira uma bateria enorme de onde está... Sabe aquele lugar onde fica a gasolina? Uhum. É uma mala, é o tanque, é uma mala. Tu tira a mala, coloca para carregar na sua casa, no seu trabalho, e aí você coloca de volta a outra. Uhum. Então quer dizer, tu vai andar com uma linha para cima e para baixo. Isso vai gerar um mercado totalmente novo de roubo. Você pode escrever o que eu estou te falando. Porque o cara vai chegar lá, não vai ter levado nem a moto, não ter levado só o combustível. É isso aí. Aí os modelos antigos de motores, eles tinham uma refrigeração por ar, né? Tipo, você andando e o ar ia batendo e você só tinha refrigeração do ar que batia. Hoje em dia não, você já encontra um motor com refrigeração líquida. Isso é mais eficiente, então tipo, teu motor esquenta muito menos. Você pode andar a altas velocidades por grande período de tempo e o motor não vai aquecer tão rápido. O motor, ele geralmente está posicionado, ele fica posicionado numa área no chassi onde ele fica transversal no chassi. O que quer dizer transversal? Ele corta, é como se ele estivesse cortando o chassi num ponto, num determinado ponto. Cara, você nunca estudou geometria para saber o que é transversal? Né? Cara, a única coisa que eu me lembro de geometria é 2 são 4, nem se encaixa na geometria. Muito bem, criancinhas, agora uma pergunta de matemática, deixa eu ver, você, gordinho do carrossel, quanto que é 4 mais 4, hein, rapaz? Não sei, professorito, eu acho que é 9. Não, rapaz, é 7. Tá, tem algumas exceções que incluem, né, o MTAP e a moto Guzzi, como eu disse anteriormente, que o motor, ele fica na lateral da roda dianteira, do cubo da roda dianteira. É o número de cilindros de uma moto. Ele pode influenciar. Já tem motos com V6, motos V6, com motores V6, com 12 cilindros em V também. Tem a Honda Valkyrie, uma moto que utiliza um motor V6 de 12 cilindros. A indução ainda hoje, né, a explosão do combustível dentro do motor para gerar a propulsão. Ela é feita por meio de vela, que é acionada por um conjunto de bobina e da bateria, e é feita conduzida ainda por um magneto platinado. Ou seja, fio. Ah, tá. Magneto, a cabeça de muita gente já pensou um cara com capacete voando. Já tem algumas motos mais modernas que fazem tudo via meio eletrônico. A lubrificação da moto ainda é diferente da do carro, né? Ela ocorre com o mesmo fluido no motor e no câmbio e na embreagem. A clássica graxa, não é? Isso. Não. Graxa? Não. Tem um óleo pro motor. A graxa é para lubrificar algumas peças, as peças que usam rolamento. Agora, as peças internas do motor precisam de óleo de lubrificação. Agora, experimenta colocar graxa no motor da tua moto e vai ser feliz. Aí depois tu me responde se é bom. Nossa. Cara, anda de moto 200 anos, leva a moto pra trocar o óleo e acha que aquilo que vem dentro da garrafa de óleo é graxa. Vai que cola. É, vai que cola. Vai que cola. É, tá. A lubrificação ocorre com o mesmo fluido no motor, no câmbio, na embreagem, exceto nos modelos de dois tempos, onde a lubrificação é feita com aditivo, que é misturado diretamente no combustível. É, a alimentação se dá por meio de carburador ou injeção eletrônica, ou seja, a alimentação da moto. Existe, até hoje ainda existem dois tipos, carburador e injeção eletrônica. Quem não sabe a diferença é que o carburador ele é menos eficiente na economia do que a injeção eletrônica, sendo que o carburador ele ainda hoje é utilizado, mas tá, a cada ano está perdendo mais espaço para a injeção eletrônica, que é mais eficiente, está barata, entendeu? E já tem motos de injeção eletrônica com bastante potência, tão potentes quanto as motos de carburador. E essa injeção de combustível, tanto a carburador quanto a injeção eletrônica, é independente do número de cilindros, ou seja, moto, por exemplo, de baixa cilindrada, ou por exemplo, motos de um cilindro já estão vindo com. De um cilindro não existe mais moto de um cilindro, mas moto de dois cilindros já estão vindo com injeção eletrônica. E a moto percorreu vários caminhos ao longo da história, participou de guerras. A gente veio evoluir para o que está hoje. Isso aí, porque a moto, ela é uma dessas coisas que foram mudando. Eu não vejo aqui, por exemplo, daqui a alguns anos, que a gente vê muito ficção científica, moto voadora. Não, mas tem, por exemplo, as motos do Tron. É. Só mudaram que agora elas são iluminadas. E aí entra um ponto que é a moto no entretenimento. Tipo, eu me lembro, a primeira vez que eu vi dos primeiros filmes, assim, tem aqueles filmes da época da Brilhantina, se lembra? Tipo, Selvagem da Motocicleta, tem aquele do James Dean, aquela, anos 80 e 70, ou tu era um motoqueiro que pegava a garota, que precisava por ser rude ou selvagem, ou tu era um punk desgraçado de uma gangue que ficava batendo em velhinha, chutando criança, essas coisas. Que a moto foi um estereótipo, um tempo de liberdade. É verdade. Até que até hoje os motoqueiros. Ninguém mexe com motoqueiro. Ninguém mexe com motoqueiro. Por quê? Porque eles andam em bando nas suas motos, vagam pelas estradas. Semana retrasada teve até um grupo aqui na cidade de Itacoatiara, que tava todo mundo. Causou um auê. Passou aqui um grupo que veio lá de São Paulo, se não me engano. Você chegou a ver isso, Google? Cara, aqui sempre tem, né? Grupo de motocicleta. Teve um ano aqui, acho que foi 2012, eu acho. É, durante acho que uns 3 meses tinha muitos motoqueiros e ocorreram 2 eventos de encontro de motoqueiro aqui na cidade. Isso eu acho muito bom. Isso é legal. Dá uma opção a mais. Eu gosto muito das motos off-road, das motos crosser, porque eu cresci andando em moto crosser. Mas eu ainda assim, um sonho que eu tenho é ter uma Indiana? De 1000 cilindradas para rodar na estrada, cara. Que maravilha. Sério, eu ainda tenho a questão de ser aquele motoqueiro que usa couro, anda com uma corrente no braço, balançando a corrente com a mão esquerda no guidão e a moto continua andando como se ela tivesse aceleração mágica, já que o acelerador fica do lado direito. Guidão, coisas de filme. Sonho. Sabe, falou em filme isso aí, sabe o que isso me lembrou? Que é a cena patética, Pokémon. Pokémon, tem um episódio que eles estão falando que o James, aquele o cara lá, o que não abre o olho. Não, o James, não o Brock. Ah, tá. O James da equipe Rocket, ele fazia exatamente isso. Só que ele fazia numa bicicleta. Aí tá, a gente tá falando de moto no entretenimento. Tá, o que é que tu se lembra, Google, de moto? Sabe o que eu me lembro? Que foi um grande expoente da motocicleta, Lorenzo Lamas em O Justiceiro. Passava de manhã no primeiro. O Justiceiro. É, da série. Da série. Isso aí. Legal, mas pra mim, a referência que eu tenho de moto, cara, de motocicleta no cinema, eu tenho Mad Max. Ah, Mad Max é. Só que o Max, ele não andava de moto. Era os inimigos dele que andavam com moto. Era os punk sujo. Aqui no Brasil teve até uma série que era Patrulheiro Rodoviário. Não sei se tu ouviu falar. Ela era em preto e branco. Passava na TV Tupi, que era basicamente um clone americano do Rin-Tin-Tin fundido com Chips. Chips é antigo, pra vocês que não conhecem. Chips vem da TV preto e branco nos Estados Unidos. Que é, já ouvi falar. É uma série sobre guardas rodoviários que protegem lá, acho que o Texas. A Maria aqui no Brasil teve o patrulheiro rodoviário, que ele andava com o cachorro dele, que ele é um pastor alemão. Ah, que ele andava com um pastor alemão chamado Lobo. Cara, é anos 80 total aquela série. Ele anda, resolve uns casos. No cinema, cara, tem aquele filme, né? Tem o Tim Allen, o Travolta, o Márcio Lawrence, o Motoqueiro Selvagem. É um filme que fala sobre, aborda muitas coisas sobre motocicleta, por exemplo, fala da paixão de pessoas comuns pela motocicleta. Pelo misticismo que tem por esse tipo de misticismo que tem atrás dos clubes de motoqueiro. Fala do preconceito que os motoqueiros de estrada têm com os motoqueiros da cidade. E principalmente com a dificuldade de ser um motoqueiro. E a dificuldade de ser um motoqueiro. Que tem o filme aborda. É um filme que, apesar de ser um filme de humor, mas ele aborda muitas coisas. E tipo, numa das cenas lá, quando aparece o líder, né, da gangue que eles enfrentam, o cara já não rodava com a gangue, porque ele já não era um gangster mais. Ele era realmente um motoqueiro. E o motoqueiro ainda tem muito esse estereótipo de ser o cara de gangue, porque se ele não for de gangue, se ele não fizer as maldades, ele não é motoqueiro e tal. Sabe outra coisa que fala disso? É um jogo pra PC que foi o líder de 94, Full Throttle, já ouviu falar? Cara, já joguei isso. Eu joguei isso daí em 2001, eu tinha 8 anos, cara. Até hoje eu quero jogar de novo esse jogo, eu tô com dificuldade. Eu tenho aqui, cara. Eu tenho ele, acho, em português ainda. Full Throttle fala sobre o futuro que já tem carro voador e tal. E o dono da Carlin Motors, ele foi um motoqueiro na juventude dele. Isso, e o sócio dele quer ajudar a fechar a Carlin Motors para vender para uma fábrica de, que vai fazer o quê? Carros familiares, aquelas van, aqueles quatro portas, aqueles trailer. Porque não tava dando dinheiro, porque o cara, o presidente, o dono da empresa, ele era um ex-motoqueiro e ele queria manter vivo esse estilo de vida. Tipo, no futuro, onde já tinha carros voadores, é meio futuro, estilo de Jetsons, como se a tecnologia estivesse mudando. E o cara quer arrumar essa treta, ele contrata um grupo de motoqueiros pra tentar mostrar que os motoqueiros são irresponsáveis e tal, e acaba dando tudo errado. É bem interessante o jogo, porque é um point click. Então procurem Full Throttle, que até hoje vale a pena. Principalmente... Procurem para assistir, porque para jogar tá muito difícil. Não, jogar é bom. Não, mas tá, porque é complicado jogar Full Throttle. Eu joguei Full Throttle. Não, mas sabe que não é fácil. Não é, porque é um point click. Não é fácil fazer o jogo rodar. Não, nada que um DOSBox não resolva. Um DOSBox ou um Scum VM, que é o nome do programa. É a interface do DOSBox. Mas... Enfim, no videogame, uma outra referência que eu tive, que eu joguei muito, foi o Road Rash. Road Rash, cara, essa foi a referência dos anos. Eu joguei a primeira vez, eu tinha 8 anos, eu joguei no Sega Saturno. Não, foi no Mega Drive. Cara, todo mundo jogou no Mega Drive, todo mundo. Aí eu joguei muito o Road Rash 3 no PS1. Não, teve. No Mega Drive teve um, 2 e 3. Foi no Mega Drive. Mas o PS1 teve também. O do PS1 é uma conversão da versão do PC, que é a melhor de todas até cara, é muito, muito, muito legal o jogo. Até hoje, porque o visual é meio caricaturado. Aí, tipo, os meus caras que a gente jogava não era pra vencer, não, era pra um derrubar o outro. Não, é legal. Road Rash até hoje jogado pra isso. Tanto é que o do 64 é legal, mas o problema são os controles. Até hoje, os problemas do Nintendo 64 são os controles, que a galera se vive elogiando. Ah, Nintendo 64, bom videogame, tal, tem a zero. A série GTA, cara, tem muito tipo de modo. Vem evoluindo assim, né? Mas hoje em dia, por exemplo, no GTA V, o Franklin é o principal veículo dele, é a moto. Não, o GTA, tipo, o lance da mobilidade, ele é muito usado, principalmente quando as estrelas estão no máximo. Aí tu escolhe, ou tu tá num veículo pesado que aguenta muita bala, ou tu tá numa moto que tu pode se embrenhar, desviar de carro de polícia, entrar em bequinho pra sair varando casa. Eu, quando tô no GTA, sou aquele cara que invade quintal, sabe? Mas uma outra referência de moto é pra jogo é o Moto Racer. Moto Racer. É o Need for Speed da moto do PlayStation 1 e 2. Que o Moto Racer Eu ainda não joguei isso daí, não. Eu não tive o prazer de jogar. Cara, mas dizem que é muito. Moto Racer, ele é bem. Ele é bem preciso. Ele é até hoje bem preciso. Poucas marcas de moto, mas ainda assim tem um equilíbrio bastante. E as pistas são bem feitas. A física dele também é boa. Isso daí virou um nicho, né? Jogo de corrida virou um nicho mesmo. Um nicho bem pra amante do gênero. Tanto que no PS2 tem um jogo da. Da série do Midnight, né, que é o Midnight Club 3, tem a versão Dub Edition, que foi uma versão especial lançada para o PS2, e traz moto, e você pode correr contra carros. Não, mas eu falo assim, porque o cara, quando ele é apaixonado por jogo de corrida, seja ele de carro ou de moto, ele consegue customizar até a roda para ver o balanço. Aí um jogador assim, como eu normal, ou eu e tu e mais outros, o cara jogando lá, troquei uma roda, não influencia grande coisa, mas pro jogador que sabe, aquela roda faz um driftzinho melhor, faz uma dobra do jeito que tu gosta, tu que manja, entende? São poucos jogos que tem isso, né? Mas realmente faz bastante diferença. Agora, um jogo que era de corrida, mas tinha moto, até hoje marca bastante presença, é o Biker Mice from Mars. Poxa, não, o desenho também. O desenho é clássico, que é o Esquadrão Marte. Esquadrão de Marte. Caramba. No Brasil é conhecido como Esquadrão de Marte ou Ratos Motoqueiros, Motoqueiros de Marte. Eu cheguei. Motorratos de Marte. Eu peguei a versão, esse Motor Ratos de Marte, ele era da versão colombiana, que pegava Caracol Televisiones lá em Benjamin Constant, e eu assisti a versão castelhana. Ai, ai, ai, não, riba, não, riba. Não é tão castelhano assim, isso aí já é aquele cara do abelhão, o abelhão dos Simpsons. Mas tu, moto, um que não era de moto, Jet Moto, já ouviu falar? Dá não. Jet Moto é futurista. É um jogo futurista na linha de Moto Racer, mas com motos voadoras. Imagina Tron, só que com motos a jato que pode fazer manobra no ar, para planar por alguns segundos. Outro, ATV versus MTV, já ouviu falar? Não. ATV é tipo, na época que saiu Tony Hawk, que era de skate, os caras fizeram o ATV, que era só de motocross. É o Need for Speed do motocross. Até hoje, eles são lançados. Até hoje tem essa série mesmo, já joguei. É o cara fazer manobra no ar com a moto e tentar não cair. Tem essa categoria. Eu gostava mais da categoria do rally, das corridas. Achava mais legal do que as manobras. Que até hoje, assim, ainda assim, eu prefiro as provas de velocidade do que as de exibição na moto. Tem um episódio dos Simpsons, né? Que o Homer vira motoqueiro. Não. Ele ganha uma moto no concurso de dança, aí ele não sabia pilotar a moto, o Bart ensinou ele, aí ele se juntou lá com os amigos dele, lá com o Mo, o Lenny, o Carl. É aquele da Galera da Morte, né? Aí, e até com o Flanders de bicicleta. Aí eles queriam montar o nome do grupo. Aí ele, pra tentar tirar o Flanders, ele chama os caras de Diabos do Inferno. Aí o Flanders diz que não, que esse nome não é legal. Aí ele falou assim, então a gente vai fazer reunião na sua casa. Aí, não, então tá bom, fica com esse nome aí. Aí de lá aparece os Diabos do Inferno de Seattle. Mas nada supera o episódio dos motoqueiros de South Park. Não vi isso. Nunca viu? É porque assim, eles viram um viado, né? Ai! Eles estavam no quintal da casa de um deles e foi um viado. Um viado, ele chegou lá, um viado mesmo, um viado cervo no mato. Ele começou a derrubar o lixo lá do fundo e a fazer barulho. Aí o que eles fizeram? Eles notaram que eles resolveram com aquele fato, numa reunião da cidade, fazer uma votação para mudar o nome da palavra viado. Viado, possivelmente vem de transviado, tem sido usado como insulto desde o início do século XX. Outra origem amplamente aceita é o nome de um cervídeo selvagem, o viado. Para todo mundo que faz barulho e que destrói as coisas. Aí tava passando o motoqueiro e o motoqueiro fez a mesma coisa. Aí todo mundo começou a chamar ele de... É, aí os caras que fazem a tradução do dicionário entenderam que era para mudar o termo da palavra viado pro nome de motoqueiros. Inspirada por essa mudança e pressionada por grupos GLTB, a prefeita assinou uma nova lei municipal dizendo que a palavra significa oficialmente motoqueiros barulhentos e sem consideração. E aí toda vez que vinha um motoqueiro passando pela cidade, aí obviamente alguém não gostou dessa troca de informação. É, dessa singela troca. Acontece que vocês nunca vão entender. Vocês nunca entenderam o que é ser um motoqueiro de verdade. Liberdade, revolta contra o sistema, A imagem viva da independência. Sólida, desafiante e totalmente legal. O motoqueiro é um dos símbolos mais clássicos da individualidade e liberdade americanas. E aí passava o motoqueiro. Olha lá, mano, de indo pro sul. Acho que é o episódio 4 do Golden Boy. Ah, meu Deus, Golden Boy. Que ele conhece uma motoqueira e se apaixona por ela. Não, se apaixonar é a palavra certa, porque Golden Boy é a história de um cara que sai andando pelo mundo, conhecendo. Pelo Japão, de pelo bicicleta. Japão. É, e ele encontra uma motoqueira bonita, só que pra ele ficar com ela, namorar ela, ela coloca a condição que ele tem que ganhar dela. Tem que ganhar dela uma corrida. Sendo que ele tem uma bicicleta. E ela é uma moto, mas... Ela tem uma moto, eu não sei se essa moto realmente existe. Existe, é uma existe. Bimo. É uma Bimo, sim. De 600 cilindradas, se não tem enganado, é uma moto esportiva. E a Bimo, ela é usada, sabe por quem? Por outro grande coisa. Kamen Rider. Que os Kamen Riders, eles são patrocinados pela Suzuki. Eles são desde, olha, do primeiraço, desde... Kamen Rider, cara. Kamen Rider. O mais conhecido no Brasil é o Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, né? Não, é o Black. Não, no Brasil é o Guerreiro Dragão porque passou na Globo. Ah, cara. Não, cara. Não, é o Black. Porque antes do passar na Globo, eu não conhecia a Kamen Rider. Depois que eu fui assistir. Cara, você não é referência, cara. Mas o melhor Kamen Rider que tem é o Kamen Rider Amazon. A primeira versão do Kamen Rider Amazon, porque a porrada ali é seca. É, o Kamen Rider Amazon, pra quem não entende, primeiro que ele é uma das séries mais violentas até hoje, sabia? Porque lá os monstros sangram. É. Sangram e ele luta no braço. Todos eles seguem essa linha do mundo paralelo. Na verdade... O modelo do Kamen Rider é um herói que se tornou um herói contra a vontade. Geralmente todo Kamen Rider tem uma história trágica. É. E ele combate monstros com uma moto. Obviamente Kamen Rider. Tanto é que a moto é o veículo. É uma moto de batalha. Calcule. Tanto é que desde os primeiros, as motos do Kamen Rider, elas são motos de batalha. Tanto é que hoje, um Kamen Rider, se tu procurar nas últimas versões do Kamen Rider Game, os Kamen Riders estão lutando com um monstro gigante dando moto. Aí uma moto dispara laser, tipo, robô gigante. Já tinha no Power Ranger, cara. Não, você não entende. Os Power Rangers usam robô no final. Não, mas eles já tinham mais motos. Eles tinham mais motos, os esquadrões japonês já tinha uma moto, mas os Kamen Rider eles não precisam de robô pra poder tornar um monstro gigante. Acredite, eles não usam moto, eles vão no braço. Cara, é motoqueiro. É isso aí, é outro nível. Tipo, robô é pra fraco. Missão Impossível, por exemplo, teve uma cena de... O Ethan Hunt, no Missão Impossível 2, ele utiliza moto. Cara, aquela sequência de luta de motos, pra ter uma ideia, ela foi feita usando tecnologia de animação, porque foi tirado várias fotos deles pulando com a moto, deles saltando, e foram alinhando. É, sobre a produção de imagem. Isso aí é uma técnica antiga, mas até hoje é muito utilizada. Antiga, mas funciona. Também tem hoje, por exemplo, o Blade, que ele só utiliza a moto no segundo e no terceiro filme. Mas, cara, eu não vejo Blade num carro, cara. Mas por exemplo, no desenho animado do Blade, nos quadrinhos, a moto que o Blade utilizava, né, era o principal transporte dele, e a moto dele até subia nos prédios, né? É. Outro que usa, que a gente tá esquecendo, o Motoqueiro Fantasma, que é... Tá na lista, Motoqueiro Fantasma, que só o primeiro filme eu recomendo assistir. Cara, o segundo até que tá decente, eu acho. O segundo precisava melhorar, porque os efeitos especiais são bons, mas em alguns momentos o filme se perde nos efeitos especiais e... Não, ele se perde bonito, que quando o filme tem pausa por muito tempo, tipo o personagem calado, tu quer ver um filme ruim que tem pausa, muita pausa? Dragon Ball Evolution. Aquele filme... Não, se eu começar a falar mal de Dragon Ball Evolution, eu não vou terminar hoje, mas... Tipo, tem várias cenas em Dragon Ball Evolution que o personagem, principalmente o Goku e a Chichi, ficam lá. Calado. Outro personagem que utiliza a moto, bem pouco, mas chegou a utilizar, foi o Dante, do Devil May Cry, da primeira quadrilogia. Cara, o Dante é estiloso. Ele, no terceiro jogo, ele utiliza uma moto pra subir alguns andares lá da torre que o Virgil monta. No desenho, no anime do Devil May Cry, acho que no episódio 6 ou no episódio 8, ele enfrenta um demônio que É. Que domina motoqueiro. Um demônio motoqueiro que mata a pessoa na estrada, que é muito top. E fora que já havia um pedido dos jogadores para que ele aparecesse em moto, porque ele tem um estilo de... É, cara... De motoqueiro. Um outro grande motoqueiro é o Sr. Logan, Wolverine. Wolverine é um grande adepto da moto. Consegue? Isso aí. E cara, a moto que ele usa, curiosidade, parece que é a mesma do Capitão América. Que o Capitão América foi um grande motoqueiro na Segunda Guerra Mundial. É, no filme e nos quadrinhos também. Não, nos quadrinhos, mas no filme, digamos só que acabaram com o Capitão América. Só no finalzinho que ele até usou a moto. No 2 ele usa bastante a moto no Soldado Invernal. Ele usa em 3 cenas, 4 cenas, eu assisti ontem. Tanto é que durante todo o período que o Capitão estava congelado, o Logan que herdou a moto dele. Que ele foi parceiro do Capitão na guerra. Aí depois que o Nick Fury foi recuperar. Cara, mas tu imagina só a coragem do Nick Fury para tirar uma moto do Wolverine. Não é uma coisa muito, muito inteligente pra se fazer. É isso aí. Talvez foi por isso. Isso explique o olho cego. Não. Nada explica aquele olho. Tudo bem. O Frank do GTA V, ele utiliza a moto, principalmente no transporte, já foi falado. Lara Croft, no Tomb Raider Legend, no PS2 e PC, ela utiliza a moto em, parece que, 2 ou 3 fases, eu não tenho certeza. Fora em alguns outros jogos que ela deve utilizar, porque o último Tomb Raider que eu me recordo dela ter utilizado moto foi o Legend. Tanto que você tem uma fase que você combate inimigos numa moto. Nossa! Os caras vão de... Os caras estão de jipe e você tem que... E alguns aparecem alguns outros de moto e você tem que derrotá-los. Isso sem falar em vários jogos como Mega Man X, que tem a fase da moto. Tipo, tem a fase... Tu vai jogar a série X1, do X3 em diante, tinha uma fase que tu pilotava uma moto. X2, mais exatamente. Tinha... Montava na moto e ficava lá aquela fase. Eu joguei muito o X5. Cara, o X5 é top. A fase da moto ali era... Bem legal. O Jaspion. Os Metal Heroes em geral. O Jaspion, o Shider, o Charivan. Todos os. Utilizaram. Batman, na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Ah, né? Aquela moto dele. No segundo e no terceiro filme ele utiliza. No terceiro filme bastante, porque ficou como o único meio de transporte ali dele. Cara, mas terrestre. Convenhamos. Outro que usa moto, vamos pensar, quem usa mais moto? Cara, teve também... Ah, o Justiceiro? O Justiceiro. Aquele, o Punisher. Frank Castle. Punisher da Marvel também. É, o Justiceiro, que é o Punisher. É porque muita gente conhece ele, porque tem vários Justiceiros, tem vários filmes. Porque o problema da dublagem brasileira é que o Justiceiro já foi usado para 3 filmes. Não, mas todos os 3 foram sobre o mesmo, sobre o Punisher. Não, mas tem um Justiceiro, por exemplo, tem uma série de um filme chamado Justiceiro, que é do Seagal. Aí quebra. Não tem. Tem um do Justiceiro também, que é com o Chuck Norris. Aí quebra. Mas aí não tem, mas não são. Eles não são Frank Castle. Não, eu sei. É, mas muita gente fala bem assim, o Justiceiro. Mas, por exemplo, o Justiceiro do Dolph Lundgren. Eu acho que aquele filme é decente. Foi mais ou menos. O Justiceiro, mais recente, eu não lembro qual o nome do ator, mas ele enfatizou mais o nome Frank Castle, porque nos outros ele só é conhecido como Justiceiro. O Lionel enfatizou o nome do Frank. Isso é bom. Isso e utilizou, só passou a utilizar o pseudônimo já no final do filme. Lá, apesar do filme se passar, ele não faz utilização de moto, mas ele traz um pouco do. Ele traz aquele conhecimento dele de agente da CIA, né? Que já muda um pouco a história. Já acrescenta muita coisa, na verdade. Ele tem um quê de motoqueiro a partir do momento que ele veste preto. Cara, preto combina com tudo, cara. Pretinho básico. Até as mulheres usam preto, sabem que o pretinho. Outro personagem que utiliza moto. Sabe um grande motoqueiro? Terry Bogard, Fatal Fury. Cara, eu tava lembrando antes de falar. Derry. No segundo filme, na Batalha de Krauser, Fatal Fury, a Batalha de Krauser. Ele é o mais motoqueiro ever dos personagens. Tá de motoqueiro ali. Na minha opinião, o melhor filme da saga Fatal Fury, da trilogia do Fatal Fury, foi o da Batalha de Krauser. Foi. Fácil. Facílimo esse filme. Não, facílimo é essa escolha. Foi o melhor de todos. Foi. Merece um remake. Merece remake. Não, cara, eu acho que não. Aquilo é um clássico. Não, mas merece um remake pelos próprios japoneses. Ah, sim, concordo. Na questão do. A gente fala em motoqueiro, a gente fala muito em gangue, né? É. E, pô, qual que são as gangues mais conhecidas? Hell Angels. A mais conhecida no mundo é Hell Angels. Os caras dizem que os Hell Angels têm. Eles estão espalhados no mundo, né? Eles têm filiação na Rússia, Nova Zelândia, na América do Sul, na América do Norte também são bem espalhados, porque são originários de lá, na Europa, na Austrália. Dizem que eles têm realmente um código. Eles têm um código de ética, de não falar nada para os outros. Né, os caras, mas dizem que são muito violentos. Depois tem uma outra gangue conhecida, mas ela está um pouco extinta, está se extinguindo, mas ainda muito conhecida, que são os mongols. Os mongols, eles foram rejeitados pelos Hells Angels, porque os Hells Angels são muito preconceituosos. Eles têm um quedinho não nazista, os Hells Angels. Infelizmente, não. E os caras se juntaram e formaram o grupo deles, Mongols. São os arcos inimigos do Hell Angels. E só que, tipo assim, eles são. Depois de uma operação aí que aconteceu em 2008 para desmembrar eles, aos poucos eles estão perdendo a força, né? Estão até proibidos de utilizar as logomarcas e tudo que tem a ver com o grupo. É aquele mesmo conceito do neonazismo. Se tu usa, tu tá apoiando a ideologia. Tem um outro grupo chamado Pagans. Pagãos. Eles também são rivais do Hell Angels, dos Hell Angels. E eles são super criminosos, né? Eles têm essa pegada não muito delicada, vamos colocar assim. Em 2002... Porque afinal, chamar um cara desse de criminoso, algum dia tu tá andando pela rua, olha, ele tá ali o cara que chamou a gente de criminoso. Vamos dar uma voltinha com ele. Vamos dar uma voltinha agradável. Aí em 2003 teve uma prisão, bastante pessoas do grupo deles foram presas. Também teve uma briga violenta entre os Pagans e os Hell Angels, onde resultou em 10 motoqueiros feridos e um do Pagans foi assassinado. Sabe quem também brigava muito com o motoqueiro? O rapper Tupac. Ele brigava muito com o motoqueiro. Tá explicado porque mataram o cara, né? Considerando que o cara também levou uns 10 tiros e sobreviveu, eu acho que ele tem muita coragem. Tem um outro grupo chamado Outlaws. Fora da lei. É. Que é top 2. Os caras também são americanos. Ah, americanos. A maior parte deles são os americanos. Americanos só tem dois tipos de gente lá. Tu tem os caras da costa leste, que são os caras. Os caras tipo uma californiana. E tem do outro lado, que é aquele pessoal mais próximo aos pântanos, que são os redneck. Ou tu é normal, ou meio normal, ou tu é um redneck lá nos Estados Unidos. E tem os Sons of Silence. Filhos do Silêncio. E agora a gente tem essa série que é Filhos da Anarquia, que fala mais ou menos um pouco como é que é esse mundinho, que é muito boa, Filhos da Anarquia. Cara, e todos esses grupos, eles são conhecidos, tem um histórico criminal, na verdade, de tráfico de drogas, principalmente de metanfetamina, tráfico de armas. Aqui no Brasil a gente tem o Anjos da Estrada, que parece que eles pregam. Que é um grupo de motoqueiros que eles são mais light, assim. Tem sim, porque é um pessoal, uma galera evangélica aí que gostava de moto e começou a pregar isso, cara. Eu tenho um conhecido que faz parte, que integra. E eu sou mais a favor, uma dica, pelo menos um conceito para mim, dos evangélicos, para eles pararem com esses preconceitos e avançarem nesse terreno. Porque, tipo assim, aquilo ali é do diabo. Não! Vocês têm que se destacar lá também. Foi a mesma coisa. O rock antigamente era coisa do demônio, não vamos tocar hoje em dia. O que tem de banda rock gospel é maravilhoso. É, né? O rock cristão, por exemplo, ele é muito bom. E, em vez de só taxar, aquilo é do demônio, deixa pra lá, não. Incentive, sabe? É. Incentive o uso daquilo pro. Olha. Da forma positiva. É o Diário de Motocicleta também é um filme bom. É um filme que é considerado pelos adoradores de Che Guevara, que é o filme que mais humanizou ele. É, porque, na verdade, muita gente vê o símbolo Che Guevara, mas esquece que ele foi só um homem. É, o cara era um médico, era um argentino, um irmão. Entendeu? O cara se formou em medicina e queria conhecer a América do Sul, saiu com um colega e brasileiro. E é isso aí, vamos nessa. Cara, as pessoas veem muito simples. Um outro filme de moto, Mad Max, o primeiro só. É, o primeiro. Não, na verdade tem muita moto no segundo. Tem muita moto. Tem mais carro, mas tem muita moto. Sempre tem moto em Mad Max. É. Aliás, tá saindo um jogo para PlayStation 4 do Mad Max que promete. Promete muito. Promete mesmo. Tá saindo, já saiu o remake do Mad Max. Só que mudou a história, que não era a família dele que assassinava, mas ele continuou maluco, continuou mad. Caramba. Falar em mad, a história por trás do Mad Max é uma história de motoqueiro, sabia? Porque estavam fazendo a atuação, estavam escalando os atores, porque foi o primeiro filme do Mel Gibson. Aí, um dia antes do Mad Max, ele brigou com um monte de gente no bairro, que dizem ser motoqueiros. E aí, o diretor não estava achando atores, porque ele falou, eu tenho que ter um cara com uma cara de arrebentado, de esculhambado. Aí chegou lá o Mel Gibson todo arrebentado, depois abriu, é esse o cara que vai fazer o filme, é esse aí. Aí, assinaram o contrato, tudo, e aí começou. Tem um filme chamado Indian. O Desafio, que é um filme que é protagonizado pelo Anthony Hopkins, que ele interpreta um cara já velho, que ele queria bater um recorde de velocidade, e ele consegue com uma moto Indian de 1000 cilindradas, e ele consegue bater o recorde das 1000 cilindradas, e até hoje esse recorde não foi quebrado. Nossa. É um filme baseado em fatos reais. E tu, é um filme muito bom. O que a gente está esquecendo de moto é Matrix, cara. Matrix Revolution. Tem. A gente esqueceu um feio. Trinity. Sendo da motocicleta que fazia tu ter vontade de puxar o joystick e jogar no PlayStation 2. Aqueles efeitos. Na Trinity, ali foi bem interpretada. A moça lá interpretou super bem a Trinity. Os Trapalhões, se eu não me engano, tem um filme que eles também abordam motociclismo. Os Trapalhões. Eu não tô recordado. Mas deve ter, eles abordavam muitos temas. Muito. Outro dia esse final de semana eu ia baixar o acho que era o Casamento dos Trapalhões, cara, só pra ver. Caramba. Que aquilo realmente era engraçado, né? Essa coisa de mocó só aí, não. Hein? Caramba, a época que os Trapalhões eram engraçados. Tem um filme de moto super conhecido. É chamado Sem Destino. Dizem que é um dos filmes de moto mais conhecidos. Até o Jack Nicholson, o primeiro Coringa, ele aparece também nesse filme. O filme se passa no final dos anos 60. É um filme que prega um pouco de um cara que queria cair na vida de estrada e enfrenta, né, tudo que a estrada tem para oferecer. Um filme brasileiro de moto. E é um filme que eu considero muito bom, não pela moto, mas pelo estado do filme. Um filme chamado Os 12 Trabalhos. Certo. Isso aí. O nome do cara é Erax, ele é um jovem negro que da periferia, ex-Febem. E o cara vira um motoboy com indicação de um primo. E ele vai, durante o tempo que ele vai ficando, ele vai passando por 12 trabalhos diferentes, que fazem alusão aos 12 trabalhos que o Hércules fez. Genial. É um filme profundo e bem tocante. Tem um filme chamado O Selvagem, que é pelo Marlon Brando, cara. Eu acho, esse daí eu me lembro. O cara, ele interpreta o líder de uma gangue de motociclista. Ele se instala numa cidadezinha, né? E ele se apaixona pela filha de um policial. Que irônico. É o aqui conhecido como Selvagem da Motocicleta. E o cara ainda vai ter que enfrentar uma gangue rival antes de provar a cidade que ele pode ser um bom rapaz. A pessoa, você é um gangster de motocicleta. Você se apaixona pela filha de um policial. Menos mal, né? A filha do delegado. É, quer dizer que ele tá aspirando o caminho certo, ele tá indo atrás. Aí aparece uma outra gangue de motoqueiro que tu vai ter que derrotar pra cidade que tem um rapaz, olha, pra poder o pai da moça se desnar, pra poder você beijar. Você não prova que você é bom rapaz, você prova que você é menos ruim que aqueles caras de lá. Dos males, o menor. Ou mais ruim, né? Porque... Enfim. Motoqueiro Fantasma, o primeiro filme, só o primeiro filme. Não. Porque o primeiro filme ele enfatiza a moto. Não, mas no 2 fica mais claro que ele é uma aberração do inferno. Porque, não, porque qualquer um que chegue perto dele tem a alma ferrada. Mas o assunto é moto. É. Então o primeiro filme enfatiza, tipo, enfatiza o Johnny Blaze. E a cena iniciando, mais. Iniciando lá no, nos saltos com o motocicleta. E curiosamente, a cena mais épica é justamente a do cavalo. Não, nem da moto, é do cavalo, cara. É. O cavalo pegando fogo. Do inferno mesmo. Mas não, mas o primeiro Motoqueiro Fantasma é legal pela quantidade de motos que aparece. Caramba, Evil Knievel, um dos maiores dublês que já existiram. Pior que é. Evil Knievel, um dos maiores dublês de. Sabe aqueles caras que se veste de branco e vai fazer acrobacias tipo Kik Butowski? Pois é, é esse. É por aí. História de vida desse malandro. Cara, e tem, eu vou citar de novo nos Motoqueiros Selvagens, que é um filme que fala muito de motocicleta por trás do humor. Mas é um filme muito bom. E um filme de motocicleta que está acima desses todos, Akira. Ah, meu Deus! Como eu estava aguardando para o grande final. Akira, o futuro distópico em que o governo está conduzindo experiências para tentar... Pra tentar controlar poderes que não estão nem um pouco preparados. E a corrida energética, né? A busca pela corrida energética, da solução da corrida energética. Seja qual forem os meios. E são duas gangues de motoqueiro ali que se enfrentam. Aí uma das gangues tem um rapaz especial que tem o poder do Akira e tem um amigo dele. Que quando esse amigo, quando o cara que possui o poder do Akira é sequestrado pelo governo, ele tenta reaver o amigo dele. Só que fizeram já. Como aconteceu com o primeiro experimentado do Akira. Já zoaram a cabeça dele. Ele já perdeu todo o controle. E o. E vai ter um remake, uma versão americana. Já estão fazendo remake. Uma versão americana que está todo mundo. E você pode encontrar o Akira, né? De graça na internet, no YouTube. Não, você encontra ele no jogo. Do King of Fighters, 2001 e 2002. O K999 ou K49. Então é isso aí, pessoal. Moto, essa coisa maravilhosa que fica embaixo das nossas pernas, bem no meio. Aquela... É isso aí, cara. Moto é moto. Use capacete, pilote com segurança. Não desrespeite as leis. Não lembre-se, ninguém. Não pode andar com mais do que 2 pessoas numa moto. Não, poder pode, mas não é indicado. Não pelas nossas leis e principalmente pela nossa. Usem retrovisor para você não dar fechada em outras pessoas e causar acidente. Não ultrapasse pela direita. Isso, não ultrapasse pela direita. Não ultrapasse. Somente quando alguém for dobrar para a esquerda. Possivelmente também. Ainda assim você possivelmente pode estar errado se você fizer. Não, aí você reduz a velocidade para outra pessoa dobrar e você sai. Que tal assim? Gostou, Sarja? É isso, assim que um rachador faz. Ei, você é um rachador. É isso aí. Então compre sua moto, não, cuidado com ela e use os equipamentos de segurança, em especial na. Lembre-se, se for comprar moto hoje em dia, compre moto com freio a disco, é muito mais eficiente. E principalmente, se você for um curumim xexelento, que tá afim de soltar papagaio no meio da rua, não coloque cerol, porque isso corta muito o motociclista. Verdade. Isso corta muito o motociclista. E detalhe, se você gosta de fazer barulho com a sua moto, não coloque uma descarga barulhenta. Se for colocar, se tranque no seu quarto e acelere somente para você ouvir, porque isso é irritante. E parece que a pessoa que faz isso... Gosta de ser chifrado, porque parece que ele tá avisando pro Ricardão sair de casa antes. É isso aí. Então é isso aí. Como diria a Mattel na produção do primeiro filme do Hot Wheels. Caramba, tinha moto lá. Acelerate. É isso aí. Eu sou mais Optimus Prime. Vamos rodar.